Muito obrigado, meus amigos e meus irmãos. Cuidado aí para não derrubar o microfone aqui. É que está cheio de crianças aqui na frente, quero ver as crianças. É, também falando sobre o Apocalipse. Cadê o Gabriel, o arcanjo, aquele, e a irmãzinha dele, que deram um show aqui antes de entrar na rede? Como é o nome dela mesmo? Marília? Marília, ali lá tem Izeia Bessa, lá em São Paulo. Aquela aqui pertinho de mim, que eu disse, não, essa apresentação aqui extraordinária das crianças, vocês vão cair duros, porque a Marília, de 3 anos, vai falar sobre o Apocalipse. E nem foi convidada a falar, ela veio aqui e disse, peço a palavra. Vocês vão ver a Miltz daqui a pouco falar também. Ué, mas eu não ia entrar com o Apocalipse? Mas eu já estou no Apocalipse. Estou mostrando o resultado da pregação do Apocalipse para os simples. Porque muita gente dizia que o Apocalipse era um mistério. Outros, para ler o Apocalipse, se escondiam embaixo da cama, no escurinho, acendiam uma lâmpada assim, com medo das coisas que iam acontecer. Quando o Apocalipse é o livro mais feliz da Bíblia, o que anuncia a volta triunfal de Cristo Jesus. O Apocalipse só faz medo aos covardes, aos criminosos. Mas esses vivem com medo em qualquer época do mundo, em qualquer época. Mas esses têm medo sempre. Você pode falar em amor com eles? Está tremendo? Está com a consciência pesada? Então não bota a culpa no Apocalipse, tá? Mas vocês querem ver como o Apocalipse não faz medo? Marília, vem cá, Marília. Olha, se vocês pudessem ver a Marília, vocês ficariam apaixonados. Quantos anos você tem, meu amor? 3. Você quer falar o quê? É... Aquilo que você falou antes de entrar no ar. Bem-aventurados, como é que foi? É, bem-aventurado os mortos que desde agora morrem, sim. Capítulo 14, versículo 3. Quer me pegar aquela explicação que eu dei sobre as bem-aventuranças do Apocalipse? Imaginem vocês que o Apocalipse é um livro da Bíblia que logo no versículo 3 do capítulo 1, para que não restasse dúvida, traz uma bem-aventurança para quem o ler e entender. Como é que apavora? Só apavora quem vive apavorado. Mas nós estamos pregando de tal maneira que ele vai tirar o pavor de todos os corações e ensinar as criaturas a não serem criminosas. Por que temer o Apocalipse? Se no versículo 3 do capítulo 1 ele já entra com a bem-aventurança. Agora eu vou chamar aqui esse grande varão de Plutarco. Esse grande homem de quantos anos? 5. Como é teu nome? Gabriel Fernando de Almeida. Gabriel Fernando de Almeida. O irmão Zarur deixou uma prece que deve ser proferida por todos nós quando nos deitarmos. Assim a turma para de ter pesadelo. Porque fica pensando besteira durante o dia, ainda pensa mais quando vai deitar. Na hora que deita, todos aqueles diabozinhos, quer dizer, espíritos inferiores. Cada religião dá um nome para a mesma coisa. Diabo, Satanás, obsessor. Que é mais, hein? Possessor. Quem? Capetinha. Mas tem muito capetinha que não é espírito desencarnado, não. Alguém disse mais alguma coisa aí, não? Espírito da treva. Então esse varão de Plutarco, que está aqui de 5 anos, está mostrando que tem mais cabeça do que muita gente velha. Porque ele já aprendeu a prece que o irmão Zarur deixou e que ele profere quando vai dormir. Quer dizer aqui para esse povo que está nos ouvindo? Meu Jesus, que gloriosa falange de São Francisco de Assis, para toda a divina legião da boa vontade, guarde o meu espírito, não somente meu corpo, enquanto duro. Se eu vier a sofrer o ataque das trevas, esteja apto a evitá-lo instantaneamente. Mas peço-me toda a proteção, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Isso merece uma calorosa salva de palmas. Vocês veem como não há nada perdido? Cadê os felizes pais dessas duas lindas crianças? Ah, estou desmaiando de emoção. Parabéns. Bem? Deixa eu pegar aqui o Apocalipse de Nosso Senhor Jesus Cristo. Já dizia o saudoso irmão Zarujo: quem não souber Apocalipse não poderá governar nem as galinhas do seu quintal. Eu direi nem as minhocas, nem os sapos, nem os escorpiões, nem as cobras, nem os ratos. E falar baixo, tem gente que tem pavor de rato. Do jeito que as coisas vão no mundo, muita gente talvez tenha que comer rato. Como aconteceu quando o Bismarck, em 1870, cercou Paris. Não deixava os parisienses saírem da cidade. E a cidade passou tanta fome que comeu a cidade de Paris, quer dizer, a população, até o urso do jardim zoológico. Não tinha mais animais no jardim zoológico. Eles começaram a pegar os ratos, as ratazanas, lá nos famosos esgotos da chamada Cidade Luz. E Paiva, você está tão trágico hoje, ou não? Ah, sim. A linda Marília, de 3 anos, deu aqui esta bem-aventurança. Deixa eu ver aqui. Deixa eu achar aqui. Sabe uma coisa? Eu acho que eu vou ler todas essas bem-aventuranças tão lindas. Querem ouvir? Veja como é que o Apocalipse é um livro bem-fazejo. Porque vejam bem como é que tem a ver com o capítulo 12. O que é que nós viemos fazer aqui em Minas Gerais? Se não derramar essas bem-aventuranças de Jesus, principalmente no seu Apocalipse, sobre esse povo maravilhoso e todos que pelo Brasil estão nos escutando. Precisamos tirar o medo dos corações, o pavor dos corações. Quem tem medo é que persegue. Quem tem medo é que mata. Tudo é medo, é insegurança. Medo de passar fome. Medo de não poder sustentar sua família. Medo de perder o ente querido. Isso tudo leva à violência. Você já viu um animalzinho encostado contra a parede? Ele vira uma fera e avança em cima de você. Mesmo uma ratazana que esteja tratando dos seus filhos lá na ninhada, ela fica uma fera, vira um leão. Se puder, pula no seu pescoço. Medo. Assim são os seres humanos também. Vejam aqui, capítulo 12 do Apocalipse de Jesus. A mulher e o dragão. Então apareceu um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. E achando-se grávida, grita com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um grande dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Prestem atenção a esse versículo 3. O que é que nós aprendemos? Que assim como a trindade do bem, há a trindade do mal. Então preste atenção nisso aqui. Vamos ver quem mata a charada. Eu não sou dono da verdade. Então eu comecei explicando o Apocalipse e passei a provocar vocês a resposta. Então vamos dar atenção, seus analistas legionários do Apocalipse de Jesus. O Apocalipse não tem segredos. Apocalipse significa revelação, uma palavra grega que significa revelação. Quem sempre gostou de afastar o ser humano dos conhecimentos espirituais é quem espalhou essa ideia. Mas preste atenção aqui, por favor. Versículo 3. Viu-se também outro sinal no céu. E eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças. Prestem atenção. 7 cabeças. 10 chifres. Chifres. E nas cabeças, 7 diademas. Não há uma palavra no Apocalipse que não tenha um significado. A sua cauda, versículo 4, arrasta a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Uma ova, não vai conseguir fazer isso não. Tem que falar isso dentro da pregação, porque a turma... Ué, dizia uma ova no modo de uma pregação tão séria? É que você estava se distraindo, virou aí para dar um beijo na sua mulher. Pode dar, mas agora presta atenção. Versículo 5. E ela deu à luz um filho varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Versículo 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado lugar para nele a sustentarem durante 1260 dias. Aqui há um embate tremendo entre duas coisas poderosíssimas. Eu até falei o nome delas há poucos minutos. Recorro também à sexta trombeta. Podem ir ao sexto selo também. E vocês vão ver que riqueza vão tirar daqui. Isto aqui é um embate tremendo. Um embate tremendo para a sobrevivência de quê na Terra? É um embate que entra os poderes do universo aqui nesse capítulo 12. Mas ninguém deve temer, porque o Apocalipse tem 7 bem-aventuranças. Portanto, não é um livro para desgraçar ninguém. Zaru afirmou, quem não souber Evangelho, pior, quem não souber Apocalipse, não poderá governar nem as galinhas do seu quintal. Eu vim a Minas Gerais trazer-lhe uma grande fortuna. E pobreza ou riqueza se encontra dentro de nós. Up. deixarei.